Quem disse que eu não era capaz? Hoje quer fazer as pazes. Tudo que eu quero é paz. Um beat do papai tem algumas frases. Letra na tem de sobra, mãos ao alto não, mãos à obra. Eu não corri tanto pra ficar com a sobra. Cê só vê minha sombra enquanto o cachê dobra. É, mas ter dinheiro não quer dizer que eu tô feliz com tudo que tá acontecendo. Sabendo que o dinheiro é a raiz do mal. Que plantar adivinha quem tá colhendo teu plano pro futuro no passado. Ou seja, o pensamento tá ultrapassado. Querem derrubar e eu já tô ligado. Te lembrando que eu vim pra deixar um legado. Talvez eu não fale o que cê quer ouvir. Talvez eu não tenha tanto tempo aqui. Todo mundo uma hora tem que partir. Isso serve pra mim, pra ti. Gilgan, hoje eu tô pisando nas nuvens. Não preciso pisar em ninguém, mas isso quem avisa? Ninguém, ninguém. Já que é tudo um jogo, rap, vida, cara. Quando o jogo vira, vem jogar na cara. Eu vejo vários vindo pagando de bar. Provavelmente se marcar te pare. O mesmo que protege, o mesmo que dispara. O mesmo que te fere, diz que o tempo sara. Mas o que difere é tua postura. Dizem que é impossível, mano, vai na marra. Não existe impossível pra quem se prepara. Só o coração sente o que a boca não fala. Muita gente fala, não vai dar certo. Vai ver de perto e vai ter que se calar. Não adianta me encarar, quem é que esse cara? Falando uns assuntos que hoje ninguém fala. Tudo posso em quem me fortalece, ou seja, tenho medo de nada. Pra quem disse que eu não era capaz, hoje quer fazer as pazes. Tudo que eu quero é paz, um beat do papai tem algumas frases. Letra na tem de sobra, mãos ao alto, não mãos à obra. Eu não corri tanto pra ficar com a sobra. Se só vê minha sombra enquanto o cachê dobra. Lembrando das vezes que eu fui parado. Hoje por onde passa para tudo. E eles perguntam qual foi da parada. Minha próxima parada é parar o mundo. Falei pra ela linda arrumar mala. Vê se não esquece daquele conjunto. Lembrando que sozinho eu não sou nada. Por isso que hoje eu penso no conjunto. Eles invejam tudo que eu conquistei. Fazendo história nesse mundão em crise. Essa vivência tu não encontra no eBay. Ao invés do mercado eu quero essa mente livre. Eles invejam tudo que eu conquistei. Fazendo história nesse mundão em crise. Essa vivência tu não encontra no eBay. Ao invés do mercado eu quero meu mano.